você falar o que me fere, não vai mais me machucar. Já percebi essa sua fraqueza e entendi a sua natureza. Estou sempre zen.